Por favor, deixe seu gostei no vídeo, pois isso nos ajuda muito e você estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado. Maria, canta com a gente assim, ó. Senta aqui pra gente conversar. O que está havendo com você, não sei. Já faz um tempo que eu reparei que só me diz ok. Você já não me espera pra comer e nem pra tomar banho com você. Não liga o som, nem liga a TV. Sempre toquei, nem reparou, nem eu mudei. Puxando assunto, eu tô por nada, fazendo tudo pra alegrar você. Se coloca agora aqui em meu lugar, tudo pra você virou tanto mais. Já não vejo os olhos para me beijar. Se tempo não te abraço, me reclama. Te amo muito pra me conformar. Mas um amor que esfume e vive em paz. Amor, não, não. Diz alguma frase pra me machucar. Mostra que ainda tem alguém aí. Se existe amor pra gente consertar. Ou falta coragem pra se despedir. Essa indiferença é como não amar. Amor. Senta aqui pra gente conversar. O que está havendo com você, não sei. Já faz um tempo que eu reparei que só me diz ok. Você já não me espera pra comer e nem pra tomar banho com você. Não liga o som, nem liga a TV. Tá tudo sempre ok. Nem reparou que eu mudei. Deixando sempre nada, fazendo tudo pra alegrar você. Se coloca agora aqui em meu lugar. Tudo pra você virou um tanto faz. Já não vejo os olhos para me beijar. Se deito não te abraço nem reclama mais. Eu te amo muito pra me conformar. Mas um amor que sobrevive em paz. Amor. Um olhar, um sorriso no ar. depois cair bem, pra depois namorar, namorar, namorar. Mentirosa, passear por você, era noite sem dormir, e amanhecer na beira de uma praia com o sol queimando, com o sol queimando nas dores. Mentirosa, passear com você, era noite sem dormir, e amanhecer na beira de uma praia com o sol queimando, com o sol queimando nas dores. E de vontade passear com você, e amanhecer na beira de uma praia com o sol queimando, com o sol queimando nós dois. E amanhecer na beira de uma praia com o sol queimando, com o sol queimando nós dois. O casal. Obrigado. Vem. Hoje eu me encontro na solidão dos seus mistérios, louco pra te ver, tocar sua mão, falando sério. Quero conquistar seu valor e todo meu sofrer. Pra te conquistar, eu faço qualquer coisa. Tá certo que caí numa real, que fui um tolo, tolo porque sinto você em mim. Quanto desejo, sonho em te beijar, em te abraçar, nós dois fazendo amor. Não dá pra entender, porque eu te amo demais, te adoro demais, e longe de você não dá. E longe de você não dá. Não dá pra viver. E longe de você não dá. Não dá pra viver. Não dá. E longe de você não dá. Vá. Tá certo que caí no barreirão, que fui um tolo, tolo porque sinto você em mim. Quanto desejo, sonho em te beijar, em te abraçar, nós dois fazendo amor. Não dá pra entender, porque eu te amo demais, te adoro demais, e longe de você não dá, não. Não dá pra viver. E longe de você não dá. Não dá pra viver. E longe de você não dá. Não dá. De você não dá. E longe de você não dá. Canta. Era só momento, noite de aventura, golpe de desejo, a gente acabou se envolvendo. Tanta coisa em risco, os nossos compromissos, mas o amor chegou com o pé na porta. Lembrando tantas coisas, senti a falta de estar com você. Eu já perdi as contas, quantas vezes fiz amor tentando te esquecer. Sabe aquela vontade quando te invade, tira o controle, vira obsessão. Quando o medo foge, a gente tem vontade de jogar tudo pro alto pelo coração. E diz que também se sente assim, que arriscaria tudo pra viver por mim. Ei, ei, ei, ei. Na, na, na, na, na, na, na. Ei, ei, ei, ei. Era só momento, noite de aventura, golpe de desejo, a gente acabou se envolvendo. Tanta coisa em risco, os nossos compromissos, mas o amor chegou com o pé na porta. Lembrando tantas coisas, senti a falta de estar com você. Eu já perdi as contas. Quantas vezes fiz amor tentando te esquecer? Só que eu não vou te tirar o controle. Quando meu Deus foge, me diz que também se sente assim. Que arriscaria tudo pra viver por mim. Alô, Rodrigo Oliveira. Alô, Douglas Lacerda. Todo mundo que gosta muito dessa música. Meu amor, vou manter distância pra não correr o risco de ver você se envolver com outro alguém. Só de pensar, imaginar, não durmo. De madrugada pego o meu carro e vou andar sem rumo. Passou bem longe da sua rua, mas tudo que vejo dá saudade sua. E eu que nem bebo tô embriagando. Eu tô fugindo dos amigos por enquanto. Vou me escondendo pra ninguém me ver chorando. E o que é mais duvido é acordar domingo e me trancar em casa. Fico olhando as fotos e revendo os vídeos com os olhos em brasa, enchendo outra taça. E ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone. Só que me lembro que eu apaguei seu nome. E vou dormir com a solidão que me consome. Só de pensar, imaginar, não durmo. De madrugada pego meu carro e vou andar sem rumo. Passou bem longe da sua rua, mas tudo que vejo dá saudade sua. E eu que nem bebo tô me embriagando. Eu tô fugindo dos amigos por enquanto. Vou me escondendo pra ninguém me ver. Acordar domingo e me cantar em casa. Fico olhando as fotos e revendo os vídeos com os olhos em brasa, enchendo pra taça. E pego o telefone. Só que me lembro que eu apaguei seu nome. E o que é mais dúvida é acordar domingo e me trancar em casa. E revendo os vídeos com os olhos em brasa, enchendo outra taça. Ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone. Só que me lembro que eu apaguei seu nome. E vou dormir com a solidão que me consome. Yeah. encontrar aqui depois de tanto tempo. Me congelou quando eu parti e ouvi rumores sobre o seu casamento. Me bagunçou, mas eu me omiti, não tentei impedir. Hoje me pego aqui, frente a frente com você. Tanto tempo passou, mas em mim não mudou. O passado voltou, dando outra chance de acertar. Dessa vez eu preciso falar. Essa música que fala o coração. E é assim o refrão. Roda de samba da FM O Dia. Eu sempre te quis do meu lado. Você tá com cara errado. Queria não ter me calado. Não mente, me diz se isso é felicidade. Todo casal que se ama carnavalé. Às vezes se perde sem saber que é natural prova de amor. É meu amor! Se vai voltar, eu não sei, não quero nem pensar. Eu nasci pra ser seu par. Quando voltar, estou aqui. Estou aqui, todo casal. Se ama pra valer, se perde sem saber. Alô, Barão! Amor. E ai, meu amor, se vai voltar. Eu não sei, não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Nasci pra ser seu par. Quando voltar, estou aqui. Flashback, café no dia. Vamos cantar. O destino nos distanciou. E talvez possa durar pra sempre. Mesmo assim, distante eu vou. Te amando eternamente. As noites com você moram no meu pensamento. Faço um flashback do prazer, lembrando os melhores momentos. Eu choro então, meu coração na contramão, fazendo as curvas do seu corpo a mais de 100. Você me amando e eu te amando também. Cheguei à conclusão que amor igual não tem. Vai! Todo casal se ama pra valer, às vezes se perde sem saber que é natural prova de amor. Ai, meu amor, se vai voltar, eu não sei, não quero nem pensar. Eu nasci pra ser seu par. Quando voltar, estou aqui, todo casal. Com você moro no meu pensamento. Faço um flashback do prazer, lembrando os melhores momentos. Eu choro então, meu coração na contramão, fazendo as curvas no seu corpo a mais de 100. Você me amando e eu te amando também. Cheguei à confusão que amor igual. Estar aqui, aqui. Flashback! Coisa linda! Vamos lá, vamos! Raiz Maria! Tô no mesmo lugar, em as mesmas manias. Ainda vamos depois de carinha. Qual cara vai lá? Depois de meio-dia, pra voltar com uma carta cheia. Cheia de saudade de você, cheia de vazio agradador, cheia de beber na última. teu. Se eu não tenho tudo fica feio sem você. Virado e só compensador, nosso arco-íris degradê tá em vão. Bota a cor na nossa vida de novo, de novo. Outra dor outra vida, eu morro, eu morro. Entra nesse fica agora, pra sempre, pra sempre. Dá um jeito na bagunça da gente, da gente. Claro! Qualquer hora vará, depois do meio-dia, pra notar como a casa tá cheia. Cheia de saudade de você, cheia de magia abrasador, cheia de me ver e não te ver, circulando pelo corredor. Tudo fica feio sem você, vira a missão qualquer sabor, nosso arco-íris degradê. Nossos sonhos de amor, nossos beijos de amor, que me balançam. quando você me deixa. Você me deixa quando você me deixa. Você me deixa. Nosso sonho de amor. Nosso sonho de amor. Nosso gesto de amor. Que me balançam, me despertam sempre, sempre mais. Quando você me deixa. Você me deixa. Você me deixa. Em qualquer lugar, pode ser aqui perto, longe daqui. Uma constelada de amor em Madrid. Pode ser no pôr do sol, numa tarde em Paris. Como é que é? Ou então no cruzeiro, no Atlântico Sul. Ver o dia acordar, ver o céu todo azul. Manda a mão, vem! É tão bom viver com você. Eu só posso agradecer. O presente mais lindo que a vida me deu. A estrela maior, uma graça de Deus. É tão bom viver com você. Meu amor me fez perceber. A palavra mais bela, no mais belo lugar. É tão bom pra te presentear. A palavra mais bela, no mais belo lugar. É tão bom pra te presentear. E o nome da música é Lembranças de Nós Dois. Quem curte a FM Dia pode pedir. Maravilhosa essa canção. Ainda existe amor, isso não é segredo. Me diz pra que ligar. Só pra me maltratar. O tempo não passou pro meu sentimento. Mas não consigo ir aqui dentro do meu peito. Tem um coração que não me deixa perder a esperança. Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar. E a saudade traz lembranças de nós dois. Devolve a luz do meu olhar. Preciso tanto de você. Apaga tudo que passou e volta aqui pro seu lugar. Se precisamos conversar, pro meu sentimento. Tentei te esquecer, não consigo ir aqui dentro do meu peito. Tenho um coração que não me deixa perder a esperança. Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar. A saudade traz lembranças de nós dois. Vem, devolve a luz do meu olhar. Preciso tanto. Preciso tanto de você. Apaga tudo que passou. Apaga tudo que e volta aqui pro seu lugar. Volta aqui. Sem precisamos conversar. Se precisamos. Quero olhar nos olhos teus. Quero olhar nos olhos. preciso tanto de você. Apaga tudo que passou e volta aqui pro seu lugar. Se precisamos começar, quero olhar nos olhos teus, dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. Devolve a luz do meu olhar. Preciso tanto. Apaga tudo que passou. Apaga tudo e volta aqui pro seu lugar. Sem precisamos conversar. Precisamos. Quero olhar nos olhos teus. Quero olhar nos olhos teus. Dizer o quanto eu te amo e nunca mais dizer adeus. Não vai ser fácil conviver sem teu abraço, sem o teu calor, sem o teu amor. Eu já entreguei os pontos, fui inconsequente e fraco e perdi você. Eu paguei pra ver. Não te ouvi, permiti me seduzir por outra alguém. Quantas noites que eu vi você chorar. Te perdi, mereci sentir a dor em seu lugar. E arrependido sem a chance de voltar. Você, eu atravesso a rua pra me esconder. Me dói saber que nunca mais vou te tocar, porque já não vejo amor no seu olhar. Eu choro, passo o filme do que me falou, que quando eu te perdesse iria dar valor. E vejo quanto fiz pra te desmerecer, e não tenho argumentos pra te convencer. Outra alguém, quantas noites que eu vi você chorar. Te perdi, mereci sentir a dor em seu lugar. E arrependido sem a chance de voltar. Você me aceita pra vida. só imaginei aqui nosso apartamento. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Maria, como é que eu vou? Isso é amor. Parece preocupante meus problemas. Se eu viver por mim, tendo que cuidar. Te beijar do jeito que eu adoro. Eu não tô podendo me apaixonar. E se eu não gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Uma salva de palmas para todos vocês ouvintes. Para vocês que vêm cantando, curtindo esse momento assistindo a gente, tá bom? Obrigado. Vamos cantar juntos? Vamos embora. Alci Freitas, feita pra pessoa mais importante que passou na minha vida até hoje, Juliana. Era pra ser assim, você longe de mim, você longe de mim. E agora que eu consegui tudo que eu prometi, tudo que eu prometi. Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você de mim. Ai que triste fim. Eu sei que um dia eu vou te encontrar e para sempre eu vou te abraçar. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Você será assim, você longe de mim, você longe de mim. E agora que eu consegui tudo que eu prometi, tudo que eu prometi. Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você de mim. Ai, que triste fim. Eu sei que um dia eu vou te encontrar e para sempre eu vou te abraçar. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Você e eu, você e eu, você e eu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Você e eu, você e eu. Joga aí baixinho, aí baixinho. Energia positiva lá pro céu, rapaziada. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Você e eu, você e eu. Você e eu. Tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Você e eu, você e eu. Você e eu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Você e eu. Você e eu, você e eu. Não era pra ser assim. Você longe de mim, você longe de mim. Muito obrigado. Quem sabe canta, hein? Ó. Se ele tá sem paciência, fica brigando contigo, não mata tua carência, vive te dando perdido. Para com essa sofrência, sai se distrai com os amigos, se vinga com inteligência, vem dar o troco comigo. Se ele disser que vai sair, se ele mentir que vai dormir, é só compartilhar comigo a localização. 15 ou 10 minutos tô no teu portão. Se ele um dia descobrir, deixa, eu tô aqui pra te assumir. Deixa ele pagar de vilão. Eu vou cuidando do teu coração. A semana maluco, o refrão, vem, vem, vem. Eu vou fazer justiça com meu próprio corpo, fazer mais gostoso que a primeira vez. Se ele descobrir, ele vai ficar louco, imaginando tudo que a gente fez. Vai ser na cama dele, vai ser na varanda, o horário que ele sai pra trabalhar. Vamos dar o troco na mesma moeda, enganar o povo que quis enganar. Por quê? Até um dia. Se ele tá sem paciência, fica brigando contigo, não mata tua carência, ele vive te dando perdido. Para com essa sofrência, sai se distrai com os amigos, se vinga com inteligência, vem dar o troco comigo. Se ele disser que vai sair, se ele mentir que vai dormir, é só compartilhar comigo a localização. 15 ou 10 minutos tô no teu botão. E se ele um dia descobrir, eu tô aqui pra te assumir. Deixa ele pagar de vilão, de vilão. Eu vou cuidando do teu coração. Eu vou fazer justiça no meu próprio corpo, fazer mais gostoso que a primeira gostoso vez. Se ele descobrir, ele vai ficar louco, imaginando tudo que a gente fez. Na cama, na varanda, o horário que ele sai pra trabalhar. Enganar o bobo tem que se enganar. Por quê? Vingar. Eu vou fazer justiça com meu próprio corpo, vai ser gostoso, gostoso, gostoso. Se ele descobrir, vai ficar louco, louco. De vingar. sem paciência. Desculpa se meu jeito de criança, esse ciúme sem explicação. Desculpa se eu brigo à toa, viro outra pessoa, perco a razão. Brigo por ficar em coisas que não tem. Cisma que flagra no seu olhar pra alguém. Não sei se é loucura ou se chama obsessão. É que minha mente não escuta o coração. Você não dá motivo algum. Eu sei esse ciúme é incomum. É minha culpa e esse egoísmo de querer você pra mim. E essa insegurança não parece ter um fim. Um fim. Eu queria tanto te provar que sou capaz de se olhar pra alguém. Não sei se é loucura ou se chama obsessão. É que minha mente não escuta o que é meninas. Eu sei você não dá motivo algum. Eu sei esse ciúme é incomum. É minha culpa e esse egoísmo de querer você pra mim. E essa insegurança não parece ter um fim. Eu tô sem, eu tô sem, tô de bem com uma vida escrevendo as palavras, as páginas das nossas fantasias. Foram poucas as tristezas e tantas alegrias. Quando a gente não tá junto, pensei você é todo tempo, junto em todo mundo. É te pedir em casamento, me abraça, me beija, seu nosso momento. Vai! Um apartamento, as nossas mobílias, a gente formando a nossa família. Dormindo juntinho, rolando na cama, assim é que a gente se ama. Formando a nossa família. Atenção, Rádio Mania. É fácil, hein? Só nós dois, nós dois. E só nós dois, nós dois. E só nós dois, nós dois. Nós dois, e só nós dois. Nós dois, e só. Só nós dois, da Mania. Gostoso. Bora, fã-clube! A as palavras, as páginas das nossas fantasias. Foram poucas as tristezas e tantas alegrias. Quando a gente não tá junto, pensando assim a todo tempo, junto em todo mundo, pra te pedir em casamento. Me abraça, me beija, esse é o nosso momento. É o nosso momento. Aceita que a gente se ama. Se ama. A gente formando a nossa família. Só nós dois. E só nós dois, nós dois, Maria. E só nós dois, nós dois. Nós dois e só nós dois, nós dois e só nós dois. E só nós dois, nós dois. E só nós dois, nós dois. Nós dois e só nós dois, nós dois e só nós dois. De um adeus. Obrigado! Eu nem sei como te dizer. Foi complicado, amor, eu sei. Por quantas vezes, sem querer, falei contra o amor e desdenhei. Pra não chorar, pra não sofrer, melhor não amar, mas faço enfim. E era assim a minha lei, até você chegar pra mim. Desculpe o que eu não fiz, desculpe o que falei. Nunca deixei ninguém entrar na minha vida. Desculpe agir assim, desculpe nunca amei. Você, eu nunca amei porque ninguém fez minha força estremecer. Eu nunca amei porque ninguém me fez cantar, sair de mim. Eu nunca amei por ser você o meu princípio, meio e fim. Sofrer, melhor não amar, mas faça enfim. E era assim a minha lei, até você chegar pra mim. Desculpe o que eu não fiz, desculpe o que falei. Nunca deixei ninguém entrar na minha vida. Desculpe agir assim, desculpe nunca amei. Bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Oh, oh, oh, oh, oh. Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Oh, oh, oh, oh.

coisa tá ganhada. Porque entenda a sua timidez, não faltará nada. A sua primeira vez. E hoje em diante, de hoje em diante, tudo vai ser feliz. Vou virar seu homem ao te fazer mulher. Seu coração disparado, corpo arrepiado, mas tá segurando o que você quer. Eu me sinto honrado por você ter confiado. Tive a certeza que sou especial. O que rolou entre a gente vai lembrar para sempre. O dia, o mês, o ano e o local. Forrei a cama com rosas vermelhas. Vermelho é a cor da paixão. Sinto que daqui está no ar. Perfeita decoração, confia em mim. Confia em mim. Prometo que não vou deixar faltar carinho. Confia em mim. Pode deixar que eu vou no sapatinho de algodão. Coisa pra nada. Porque entendo a sua timidez. Não faltará nada. E aí, Gê? Na bolinha da mão. Fazer o clima aí. De hoje em diante, só galera da mania. Seu coração disparado, corpo arrepiado, mas tá segurando o que você quer. Eu me sinto honrado por você ter confiado. Tive a certeza que sou especial. O que rolou entre a gente vai lembrar para sempre. Um dia, o mês, o ano e o local. Vou virar seu homem e eu te fazer mulher. Coração disparado, corpo arrepiado, mas tá segurando o que você quer. Eu me sinto honrado por você ter confiado. Tive a certeza que sou especial. Rádio Mania. O que rolou entre a gente vai lembrar para sempre. O dia, o mês, o ano e o local. E o local. Porém, com rosas vermelhas. Oi, Patrícia. Você perdeu. Você tem o que eu gosto. E por isso eu aposto que se a gente for pra cama como fazem os sazás, vou morder a sua boca e depois te dar um beijo pra aumentar nosso desejo. Só depende de nós. Hoje em dia eu tô bem mais esperto. Tá sobrando amor. Com você vou com tudo. Eu me mudo pra ficar mais perto. Sente o meu calor. É lenha pra queimar. Quando pega fogo só você pode apagar. Só você sabe apagar. Diz a hora certa, o dia ou o lugar. Eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Mais esperto, tá sobrando amor. Com você vou com tudo. Eu me mudo pra ficar mais perto. Sente o meu calor. Vamos lá! É lenha pra queimar. Quando pega fogo, só você pode apagar. Eu vou me preparar. Essa será a próxima de trabalho. Só por causa de um perfume que encontrou dentro do carro, quis cobrar de mim. Teve crise de ciúmes e agindo por impulso escolheu o fim. Eu fui pego de surpresa, sem direito de defesa, nem me deu nem um minuto pra explicar. Disse que era gota d'água, pediu pra nunca mais te procurar. Mesmo muito magoado, deixei você em casa e não quis insistir. Mas saiu me provocando, combinando com as amigas pra se divertir. Uma infantilidade, sem qualquer necessidade, sei que foi só um pretexto esse rancor. Só porque não tem coragem de dizer que não quer mais o meu amor. Uma desculpa perfeita, vai fundo, aproveita. Sei que a tua consciência vai doer quando vê casais se beijando. Vai ficar aí lembrando quanto eu amei você. E na madrugada, depois da balada, vai ver que tudo foi estupidez. Que o perfume era seu presente pra comemorar mais um ano que a gente se viu pela primeira vez. Mesmo muito magoado, eu deixei você em casa e não quis insistir. Mas saiu me provocando, combinando com as amigas pra se divertir. Uma infantilidade, sem qualquer necessidade, sei que foi só um pretexto esse rancor. Só porque não tem coragem de dizer que não quer mais o meu amor. Uma desculpa perfeita, vai fundo, aproveita. Sei que a tua consciência vai doer quando ver os casais se beijando. Vai ficar aí lembrando quanto eu amei você. Na madrugada, depois da balada, vai ver que tudo foi estupidez. Que o perfume era seu um presente pra comemorar mais um ano que a gente se viu pela primeira vez. Desculpa perfeita, vai fundo, aproveita. Sei que a tua consciência vai doer quando ver os casais se beijando. Vai ficar aí lembrando quanto eu amei você. Na madrugada, depois da balada, vai ver que tudo foi estupidez. Que o perfume era seu um presente pra comemorar mais um ano que a gente se viu pela primeira vez. Transcontinental, pra comemorar mais um ano que a gente se viu pela primeira vez. Desculpa, Pefe. De novo, quer ser minha namorada? Te rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Assim e vou até o fim. Por isso a mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou num dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha? Só falta você me responder. Por isso a mão na minha, pra valer. Já pensou num dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha? Só falta você me responder. E aí, quer ser minha namorada? Quer ser minha namorada? na cidade. Um beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim. De chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Põe sua mão na minha. Acho que essa beija é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Quer ser minha namorada? Obrigado. Explodiu. Tô apaixonado por você e a gente não tem nada a perder. Só é feliz quem ama. A vida nos ensina a viver. Se eu aprendi a amar foi com você. E o coração não se engana. Não preciso de mil provas pra ser seu. Você já me convenceu. Quando o beijo aconteceu, meu Deus, se eu soubesse quantos dias vou viver e pudesse escolher, quero todos com você. Mania! Vivendo o bom da vida sem frescura, fazendo amor em pedaços na rua, e nada pra gente se preocupar. Nosso amor ninguém vai apagar. Eu tô apaixonado por você e a gente não tem nada a perder. Só é feliz quem ama. A vida nos ensina a viver. Se eu aprendi a amar foi com você. E o coração não se engana. Não preciso de provas pra ser seu. Você já me convenceu. Quando o beijo aconteceu, meu Deus, se eu soubesse quantos dias vou viver e pudesse escolher, quero todos com você. Pra gente se preocupar. A liberdade na cidade, que o nosso amor ninguém vai apagar. Eu tô apaixonado por você. Vamos cantar junto? Bate na palma na mão, vem. Bate na palma na mão. Rádio Mania, vem. Condescendência não me exigente, cheiro nos uniu. Manda esse teu ex, vamos te procurar. Coincidência não me exige, a gente tem cura. Se ele te ligar, manda ele te esquecer. Coincidência não existe, gente. Sorriso maroto e Wesley Safadão. Faz uma mania. Simbora. 7 bilhões de pessoas nesse mundo e você aí sofrendo, pensando em voltar pro ex. Não acredito, meu amor, para com isso, ele não te merece. Largue esse cara logo de uma vez. Fica comigo, que no segundo eu mando essa sofrência embora. E a gente começa do zero, uma linda história. Eu e você, você e eu. Meu coração vai ser só teu. Aqui você não vai sofrer. Vai ser só logo eu e você. Esquece, ele vem. Coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex, vou mais te procurar. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Se ele te liga, opa! Coincidência não existe, o destino nos uniu. Como é que é, Rádio Maria? Não mais te procurar. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Se ele te liga. Eu queria uma menina pra dançar agarradinho comigo aqui na Rádio Mania. Ouça! Fica comigo, que no segundo eu mando essa sofrência embora. E a gente começa do zero, uma linda história. Eu e você, você e eu. Meu coração vai ser só teu. Aqui você não vai sofrer. Vai ser só logo eu e você. Esquece ele, vem. Coincidência. Coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex, não mais te procura. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Se ele te ligar, bebê, coincidência não existe, o destino nos uniu. Manda esse teu ex, não mais te procura. Coincidência não existe, a gente tem tudo a ver. Mas se ele te ligar, bebê, te esquecer. Sofrendo de amor, mas dizendo a verdade. E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. Viver é a razão de viver, tá focado em você. Meu coração é todo seu. Quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim. Eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. Intimistas e namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos encilhar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembro da gente se amar embaixo do chuveiro, dentro do banheiro. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos ensinar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tô sofrendo de amor. Mas dizendo a verdade, e agora que eu sou merecedor da tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. Vai ver, é a razão. Bora, Prince, bora, Chirinha. Tá focado em você. Meu coração é todo seu, e quando a gente quer, basta dizer sim. Essa vontade louca, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Embaixo do... Deixa ela andar, deixa ela andar, deixa ela andar, é fiel de ela. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de luz incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. Deixa ela andar, deixa ela andar, deixa ela andar. Um dia se ela tá maluca, me namorando na cozinha com feijão no fogo, a bolo de luz incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Ai que delícia! Feijão no fogo, pele na pele. Deixa alagar, deixa queimar. Ana maluca. Esse amor não vale a pena. Vale não. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema. De novo! Esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema. Esse amor não vale a pena. Vale não. Esse amor não vale a pena. Chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso no final. Messias, fala comigo, Jefinho. Messias e Bebeto, tava saindo pronto pra dar aquele rolê. E ela me liga, mole, Bebeto, o que eu faço? Ajuda. Até porque, ah, esse amor, tchau, mané. Esse amor, tchau, cara. Tô fora. Assim, ó. Tava saindo pronto pra zoar. E de repente toco o telefone. Eu voltei e bolei, quem será? Da mandada não mostra o nome. Esse cabra cachorro, sai pra lá. Tô em outra vibe, tô em outro lance. É um karma que eu tenho a me procurar. É a intriga de um velho romance. Sai pra lá. Eu quero é paz, não vou pra jogo, não. Sai pra lá. Mas eu não quero figurinha repetida que meu alma é novo. Sai pra lá. Tô em outra vida, cuida da sua vida. Porque eu não quero nem saber. Esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema. Esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema. Tava saindo pronto pra zoar. E de repente toco o telefone. Eu voltei e bolei, quem será? Tá mandada, não mostra o nome. É zica braba, show, sai pra lá. Tô em outra vibe, tô em outro lance. É um karma que eu tenho a me procurar. É intriga de um velho romance. Sai pra lá, ó. Oh! Eu quero é paz, não tô pra jogo. Sai pra lá. Mas eu não quero figurinha repetida que meu alma é novo. Sai pra lá. Tô em outra vida, cuida da sua vida. Esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz chover. Esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz chover. Esse amor não vale a pena. Chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostosinho no final. Ah, mulher, esse amor não vale a pena. Esse amor não vale a pena. Mas chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema. Alô, Bebeto! Fala, meu pai! Ainda bem que eu segui seu conselho lá, tem jeito que ela mandar, meu parceiro. Graças a Deus. Esse amor, meu pai. Esse amor, esse amor, esse amor. Bial. Bial. Rádio Mania Especial. Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade. Preciso te ver. Vem para o meu mundo, viver cada segundo, que o meu amor é puro, eu guardei pra você. Talvez seja cedo pra eu perder o medo, contar o meu segredo, te amo demais. Esse amor guardado me faz desesperado, te quero do meu lado sem olhar pra trás. Pode ser difícil de acreditar, mas pra mim também foi uma grande surpresa. O amor chegou assim sem me avisar e tomou meu coração sem pedir licença. Você tem tudo que eu quero para sempre. Vai ver que quando é de verdade a gente sente. Quando te encontrar vou deixar o amor falar. E o seu coração com certeza vai escutar. Vê que o tempo para. Quando estamos juntos pode crer, isso ia acontecer. Impossível te esquecer, só é bom se for com você. Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade. Preciso te ver. Vem para o meu mundo, viver cada segundo, que o meu amor é puro e eu guardo pra você. Talvez seja cedo pra eu perder o medo, contar o meu segredo, te amo demais. Esse amor guardado me faz desesperado, te quero do meu lado, sem olhar pra trás. Pode ser difícil de acreditar, mas pra mim também foi uma grande surpresa. O amor chegou assim sem me avisar e tomou meu coração sem pedir licença. Você tem tudo que eu quero para sempre. Vai ver que quando é de verdade a gente sente. Quando te encontrar vou deixar o amor falar. E o seu coração com certeza vai escutar. Vê que o tempo para. Quando estamos juntos pode crer. E se acontece cara. Impossível te esquecer. Quando te encontrar vou deixar o amor falar. Vou deixar o amor falar. E o seu coração com certeza vai escutar. Vê que o tempo para. Quando estamos juntos pode crer. E se acontece cara. Impossível te esquecer. Só é bom se for com você. Só é bom se for com você. Só é bom se for com você. Só é bom se for com você. Talvez seja tarde. Talvez seja cedo. É difícil a gente escolher entre ser feliz ou então sofrer. Coitado do meu coração, que só diz sim quando deve dizer não. Você é assim tão desigual, que chega quase até ser rival. Mas mesmo assim você me tem, não me convém, não dá pra dizer não. É que eu nunca gostei do seu jeito de agir. Tem de se expressar, tem de pensar, ou até o seu modo de vestir. O seu mundo é assim. Se quiser é ponto e fim. Tem que te aceitar e te aturar. Fingir e mentir pro coração. Mas cuidado um dia.

Não quero mais o amor de outra mulher. Fingindo solidão, compravam meu prazer. Foi só te conhecer. Pois é. Quando você quiser, amor, dona Viviane, fidelidade eu dou. Sua música é minha e não sua. Não quero mais amor de outra mulher. Fingindo solidão, comprava o meu prazer. Foi só te conhecer. Pois é. Andei tão perdido, sofri um bocado. Já não faz sentido lembrar do passado. Perdi teu sorriso, matei a saudade. Palavras de encantos, de felicidade. Cantei um bom samba e vi que você me aceitou. Parei com a bebida, com a noitada, me afastei da madrugada. Minha vida mudou. Passei 20 quero do meu lado, para amar e ser amado. Minha vida mudou. Graças a Deus. Minha vida mudou. Mudou mesmo? Claro que mudou. Samba com o Gago. Pagode do Gago. Com o Leite de Brasil. Eu me rendo ao teu encanto. Você vai cuidar de mim, de mim. Quero o pó do rio. Você está de amor assim. Sinto a felicidade. Estava procurando a saudade. Você me entregando esse teu beijo molhado, seu olhar de lado de quem quer se dar. Deixa meu corpo suado e doido, apaixonado e louco pra te amar. E é só você chegar pro céu ficar azul. Nada me faz mais feliz. Te amo. Como é que me gira, Lotuca? Pro céu ficar azul. Nada me faz mais feliz. Te amo, te amo. Saudade de você, me entregando. Esse teu beijo molhado, seu olhar de lado de quem quer. Pagode do Gago, na FM o dia. De noite, apaixonado e louco pra te amar. É só você chegar pro céu ficar azul. Nada me faz mais feliz. FM o dia, te amo. Te amo, só você chegar pro céu ficar azul. pagode do gago. Ai, ai, ai. Alô, meu tio Henrique. Certeza, paro pra pensar. Põe as cartas sobre a mesa, diz se quer voltar. De onde vem tanta beleza, quer me enfeitiçar. Mas não vou te dar certeza, vou deixar rolar. Mas é só te ver que esqueço toda jura que me fiz. E me veio a tal certeza, só você me faz feliz. Mesmo assim eu tenho medo de outra vez me enganar. Diz qual é o teu segredo, diz se veio pra ficar. Mas no fundo tenho medo de me intrigar e me arrepender de novo. O coração não pode suportar outra decepção. Amor, faz isso não. Ao mesmo tempo dá vontade de te abraçar e esquecer o que passou. Mesmo assim tão dividido, ainda te amo. Difícil de entender. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te vendo assim na incerteza, paro pra pensar. Põe as cartas sobre a mesa, e se quer voltar. De onde vem tanta beleza, quer me enfeitiçar. Mas não vou te dar certeza, vou deixar rolar. Mas é só te ver que esqueço toda jura que me fiz. E me veio a tal certeza, só você me faz feliz. Mesmo assim eu tenho medo de outra vez me enganar. Diz qual é o teu segredo, diz se veio pra ficar. Mas no fundo eu tenho medo de me intrigar e me arrepender de novo. O coração não pode suportar outra decepção. Amor, faz isso não. Ao mesmo tempo dá vontade de te abraçar e esquecer o que passou. Mesmo assim tô dividido, ainda te amo. Difícil de entender, yeah, yeah, yeah. E me arrepender de novo. O coração não pode suportar outra decepção. Amor, faz isso não. Esquecer o que passou. Mesmo assim tô dividido, ainda te amo. Difícil de entender. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alô, rei da voz, Pericão. Eu tô chegando, tô transbordando de prazer. Que tem? Mas dá vontade de dizer: eu que amo vocês demais, ele tem noção disso. Não é bom sentir saudade. Passamos ao luar, e o que alegra o meu viver é saber que a alegria vai voltar. Sei que está também sentindo falta do nosso amor. bater toda a vontade. Ficou na boca dele o gosto de desejo. Na correria, de repente, a gente fica assim, você me provocando. Sei que não tem jeito. No meio da viagem você quer parar. Aí não, né? E tira a mão daí, para de bobagem. Quebrar o clima me deixou na desvantagem. Tá de farol vermelho e eu assim por hora. Fica pedindo muita calma nessa hora. Já não dá mais. Preciso de você. Vai! Escuta aqui. Você tentou se distrair com o meu calor e me deixou assim. Escuta, escuta aqui. Você tentou se distrair. Correria, de repente a gente fica assim, você me provocando. Sei que não tem jeito. No meio da viagem você quer parar. Oh, tira a mão daí, para de bobagem. Quebrando o clima me deixou na desvantagem. Tá de farol vermelho e eu a 100 por hora. Tá pedindo muita calma nessa hora. Já não dá mais. Preciso de você. A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, as flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, a vida até parece fora do lugar. Não perca a fé em Deus que tudo irá se acertar. Aquilo que não mata só nos faz fortalecer. Vendo, aprendi que é só fazer por merecer. E passo a passo um dia a gente chega lá. Pois não existe mal que não possa acabar. Não perca fé em Deus que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar. Essa luz vai refletir na nossa estrada. Acústico. O sol de um novo dia vai brilhar. Maria, Rádio Maria, Maria. Cabeça, eu não sou mais isso. Ah, que é que é? Eu não sei se ela fez mesma coisa. Rádio Maria. Eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana. Especial. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem Cristo por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem Cristo por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar. E antes do galo cantar, já vou. À noite vou pular. Pra tomar banho e jantar, só como uma no bar. Parou. Provei pra você. Não perco mais do meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Provei pra você que eu não sou mais isso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não caga, me toca, me abatou. Eu não sei se ela fez sentido ou coisa assim. Eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor. Eu deixei de ser bem de cara. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Salve Cristo por todo mundo. Eu deixei de ser bem de cara. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Salve Cristo por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar. E antes do galo cantar, já vou. À noite volto pro lar. Pra tomar banho e jantar, só tomo uma no bar. Bastou. Provei pra você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não trai nem troco a minha patroa. Provei pra você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Quero ouvir, quero ouvir. Não perco mais uma noite à toa. Bonito. Não trai nem troca minha valor. Eu não sei se ela fez feitiço na cunda ou coisa assim, eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem Cristo por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem Cristo por todo mundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem Cristo por todo mundo. Sereno, na Rádio Maria, eu vou pegar. Hoje acordei, cheio de amor pra dar. Me preparei, tô a fim de encontrar alguém que queira namorar, ficar, beijar na boca, passar a noite inteira só fazendo amor. Especial. No cinco estrelas, na suíte presidencial. Sem compromisso, por favor, não leve a mal. Tô com a corda toda onde eu tô podendo. Quem tiver querendo, me dê um sinal. Um piscar de olhos, um grito dizendo: me leva pra cama, me pega geral. Tô com a corda toda, ninguém me segura. Tô nessa fissura querendo pegar. A noite promete, vai ser uma loucura. Vou pegar a primeira mulher que sambar na minha frente. Vou pegar. Se tiver perfumado e sorriso no rosto. Vou pegar. Pode ser atrevida, não é nada decente. Vou pegar. Se gostar de pagode, cair no meu gosto. Vou pegar a primeira mulher que sambar na minha frente. Vou pegar. Se tiver perfumado e sorriso no rosto. Vou pegar. Pode ser atrevida, não é nada decente. Vou pegar, se gostar de pagode, cair no meu rosto. Vou pegar. com a gente. Hoje acordei cheio de amor pra dar. Me parei, tô afim de encontrar alguém que queira. Aí eu quero. Deixa de língua na boca. Passar a noite inteira só fazendo amor. Amor. Com cinco estrelas na suíte presidencial. Sem compromisso, por favor, não leve a mal. Hoje eu tô assim, tô com a guarda toda, hoje eu tô podendo. Quem tiver querendo, me dê um sinal. Um piscar de olhos, um grito dizendo: me leva pra cama, me pega geral. Tô com a guarda toda, ninguém me segura. Tô nessa fissura querendo pegar. A noite promete, vai ser uma loucura. Vou pegar a primeira mulher que sambar na minha frente. Vou pegar. Se tiver perfumado e sorriso no rosto. Vou pegar. Pode ser atrevida, não é nada decente. Vou pegar. Se gostar de pagode, cair no meu gosto. Vou pegar. A primeira mulher que samba na minha frente. Vou pegar. Se tiver perfumado e sorriso no rosto. Vou pegar. Pode ser atrevida, não é nada decente. Vou pegar. Se gostar de pagode, cair no meu gosto. A primeira mulher que sambar na minha frente. Vou pegar. Se tiver perfumado e sorriso no rosto. Vou pegar. Pode ser atrevida, danada, decente. Vou pegar. Se gostar de pagode, cair no meu rosto. Vou pegar. A Rádio Mania do Brasil. Vou pegar. Vou pro Serena. Vou pegar. Valeu. É isso. Obrigado. Lelele. O carnaval não é esse colosso. Nossa escolha é raiz, é madeira. Mas é morro do pau da bandeira. De uma Vila Isabel verdadeira. É com o Zé do Caroço, trabalho, Zé do Caroço, batalha. E que malha o preço da feira. Na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela Avenida Brasil. É com o Zé põe a boca no mundo e faz discurso profundo. Ele cabelo bem da favela. Está nascendo um novo líder. Dos irmãos não se esvaz, errando vira certo se esperto. Só fortalece quem tem mais do tempo. E o remédio proceder se mostra no dia a dia. Causada simpatia, tá virando epidemia. Eu falei, eu tô bolado e novamente eu vou falar. Pra curar sapato é bom tá ligado. Vacina é bala de AK. Por isso que eu digo cuidado comigo, meu bonde bolado é um perigo. Comédio fudido, garoto metido, cartucheira de bandido, porque ele me lançou todo patrão. A gata paga a bunda, sua profissão. Simpatia, comédia e